agora! Edielson. O Michele é a sua primeira dama com a gente. O Dereco aí do Príncipe tá com a gente. Chega com a gente, o Tom Batista também. Galera do Tchelo aqui com a gente. Galera do Problema, curtindo o Retro também. Tá junto com o vereador Dadá. Tá em casa, alô Dadá. O Rafael, o Pondo com a gente. Tá aqui com a gente, ele. Aquele show tá na área, valeu meu irmão! O André Playboy também. Juliana Rocha, um abraço pra vocês curtindo o Retro. Agora você tem Príncipe Negro Retro. Era tudo que você queria. Agora chega junto da gata, chega junto do gato, puxa e vamos dançar coladinho! Dá-lhe de Elson, tento te abraçar, mas você não quer, não sei porque você mudou, e o seu olhar nada é igual, que está. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Posso ouvir o gordo, Eric? Galera do Red com a gente, os seguidores oficiais da carreta Mega Gol. Estou com a gente, hein? Curtindo o retrô. Um abraço do Edielson. O PP sem limite. O Dedeu também aí. As ervas, meu Deus do céu. E ela? Os brothers Edilson e Edielson. Edilson e Edielson. Banda Os Canibais. Sucesso. Dá-lhe meu retrô. É retrô. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo. Esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Só você. Que tem que ser você. Alô, Edielson. Vou te encontrar no Super Transação. Pra gente se amar. Ao som do retrô. Nosso amigo Assis Luzões é o cara que prepara os CDs ao vivo do Príncipe Negro Retrô. Já preparou do Rebelde. Já preparou também, gente, do DJ Edilson. E já tá gravando aqui do DJ Edilson. Vai! Você já pode comprar o seu aí, hein? O Risquinho, o Neto Falsão, o Cleberson Falcão também. Maurício, a galera do Santos aí da Prata, a equipe Falcão Negro. Valeu! Dá-lhe meu retrô! Toda a galera aí da ADF com a gente de eventos, avisando que domingo, dia 5 de maio, tem um baile. O baile do Dan Miller vai estar aqui com a gente. Toda a galera aí. Bora, meu parceiro Edio! O Mega Gol tá com a gente! Vem, meu príncipe negro retrô! Como um anjo, então, só você pra me tirar dessa solidão. Te devorei.

Príncipe Negro Retrô. Família Cinturado, o Ari, o Beto, o Ferrari com a gente, valeu! Com essa dança linda e sensual, eu quero ver o teu gingado, eu quero ver teu caqueado, aqui no Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô, voltou pro seu formato original de novo. Príncipe Negro Retrô, voltou pro seu formato original de novo. Vem Igor Show aqui com a gente. Tá curtindo, tá dançando. Alô, Igor Show, um abraço, meu irmão. Cedinho, Cediel, se rebelde, fazem um show pra nós. Aqui no Príncipe Negro Retrô. Aqui no Príncipe Negro Retrô. Vai! Banda Elite Pará, Edith Paulinho, boca de cantor. Príncipe Negro Retrô. A melhor viagem de todos os tempos. Atenção, assim le mot, assim diré le mot dans. Nunca parlez, nous tout gardons par les deux. On dit jargon, on dit déjà jargon donc. Ça très facile, ça d'un trait par assis diré. Assis le mot, assis diré le mot dans. Nunca parlez, nous tout gardons par les deux. On dit jargon, on dit jargon. E se garante é bom. E o Príncipe Retrô aí, Mojo! Show! Chegou Príncipe Negro Retrô em formato original. Repolho era um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. E ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o Repolho tá de olho. Cuidado, esse moleque é furar o olho. Ela tá dançando e o Repolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Repolho. Sou o rei da mulherada, beijo toda sem parar. E vê se para de me olhar, abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Tá caindo, vai caindo, agora pode levantar. Que fôlego. Fôlego é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. A docinha só pede pra baixar. Já pede pra baixar. Só mulher que tá solteira. Ela quer parar, ele não quer. Ela vai dançando. E o fôlego tá de olho. Cuidado, esse moleque tá de olho. Ela tá dançando e o Pipolho tá de olho. Alô, gerente! Cuidado com a cabeça do Pipolho. Ela tá dançando e o Pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pipolho. Ela tá dançando e o Pipolho tá de olho. Cuidado com o Pipolho. Eu sou Pipolho, sou o rei da mulherada. Beijo toda sem parar. Vê se para de melhorar e abaixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Tá caindo, vai caindo, agora pode levantar. Pagode da amarelinha. Mas eu saio da linha. A linha. O que é que tem? E ela? Até o pipolho tá passando no chamado, vai e vem. Quero ver você passar. E vai passando, vai. Passa no pacote da amarelinha. Príncipe Negro. Negro. Se liga, vê se mexe mais, não sai da linha. Alisa, tira essa peruca da banguela. Da banguela. Se liga, quem chega primeiro beija ela. Meu alvo. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que ele tem amarelinha. Nesse ritmo vai bem. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar aqui. Olha só. Bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Assim. Assim. Assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho. Devagarinho até embaixo. Desce. Embaixo. Desce. Embaixo. Desce. Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Embaixo. Embaixo. Embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. E a Lora? A nova loira do Tchan. É linda, é, deixa de entrar. É demais essa mulher. É linda, deixa de entrar. É brincadeira. É linda. Pode crer, compadre. A nova loira do Tchan. É linda, Epa. Deixa de entrar. É linda, deixa de entrar. Olha que beleza, ó. Olha que é espetáculo, linda. Ó. Tem 60 de cintura. Que gostosura. 105 de bundinha. Que bonitinha. 1,70 de altura. Ninguém segura. Mas que loirinha danadinha, danadinha mesmo. Linha. Tem 60 de cintura, assim mesmo. Que gostosura. 105 de bundinha, é verdade. Que bonitinha. 1,70 de altura. Ninguém segura. Mas que loirinha danadinha. Abre a roda e deixa ela entrar. Quero ver. Chama escurinho! You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Quem é do Paissandu, levanta a mãozinha pra mim. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pro céu! Negro. Se puede dormir. Y no se puede dormir. se puede dormir. Ay. Porque cada día la misma historia pipa. Esa música molesta, siempre se hace viva. Trabajo siempre duro y casi nunca como. La uña se me ha roto y el beso se ha tirado. No se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir, no se puede dormir. Joga a mãozinha pra cima, batida, palminha, batida, palminha. Unde sunde lumba samba? Unde sunde lumba samba? Unde sunde lumba samba? E amanhã, segunda-feira, vamos deixar a piscina do Rivelino lá em Paraci, gente. Amanhã, segunda-feira. Terça-feira, tem o Príncipe Nego Retrô lá no Curtume, na Terra Firme. Aí na quarta-feira, dia primeiro, dia do trabalhador, é lá na Esteva, atrás do Cidade Folia. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Olha no seu coladinho. Coladinho no Arrocha. Os top DJs do Pará, Edilson e Edielson. Sou novo pra viver com você, história de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Aí, Dada, essa tu gosta, Dada? Da dor. Chora, não vou. Então morre de... E nem morrer de amor. E de eu só. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Sei que decidi tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Duvidar de mim, desejo seu sentir. Perdido de paixão, me aperto o coração. Na escola eu aprendi. Adeção de Leia. Vou parece o gente da portaria que eu sou, irmão, rapidinho. Em inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive. Olha o retrô! Oh, oh, oh. Esse é o retrô. Oh, oh, oh. Esse é o retrô. Como é que é? Banda. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Toda a equipe Gaspazinho aí na corrente do retorno. Obrigado, galera do Gaspazinho. Tá de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele. Edielson. Deus fez outra de você. Meu amigo gordo, Red, toda a galera do gordo. Na casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha outra dele. Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria?

senta aqui, que cara é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo, cê tá me assustando. Lembro da noite sim, que a gente saiu. Cê disse que ali, logo depois sumiu. Aonde você tava? Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava deu em cima de você foi. Aí você ficou com ele, mas foi uma vez o quê? Do que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde. Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa de um qualquer. Alô, Gão! Respeito uma mulher. Olha a curva. Era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Eu não vou deixar de ser sua amiga por causa só do esquilho que não respeita uma mulher. Príncipe Negro Retro é a nova sensação do momento. Bora relembrar um pouco. Príncipe Negro. Quando florescer, mas logo amanhecer, você me virá, meu bem, eu te amo. Quando acontecer, mas logo a Mari Pop tá aqui com a gente no Retro. Alô, Mari! Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida esse me leva a você. Isso tudo é normal. Os brothers Edilson e Edielson. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. E amanhã, segunda-feira, vamos deixar na piscina do Rivelino, lá em Guaraci. Terça-feira, na Terra Firme do Curtume, todo mundo convidado. Tudo que toca, só me resta dizer. Quarta-feira, na Estefa, hein? Tudo na vida me leva a você. Isso é normal. Isso tudo é normal. Vem, meu bem! Meu bem, eu te amo. Príncipe Negro Retrô. Eu te amo. E é sempre coisita. Só pra dançar! Uma viagem no tempo. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo. Todo mundo dançando assim, ó. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, torna tudo concreto. O que se puder fazer, o povo pediu. Aproveitar os momentos e ele chegou. Que há tempos incertos, Príncipe Negro Retrô. Torna tudo concreto. É uma verdadeira viagem no mundo da saudade. E deixar tudo aqui. Se garante, hein? E deixar tudo a cor. Vai, meu retrô! Edielson. Príncipe Negro Retrô. Aproveitar os momentos. Terça-feira aqui, lá na Rubro Show, tem Maremoto, todo mundo convidado. Torna tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos, que há tempos incertos. Torna tudo concreto, o que se puder fazer. Filho do Ribeiro tá com a gente. Tristeza que de noite me acompanha. Príncipe Negro. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lavar o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar. Nossa amiga Rege, nosso parceiro Endo com a gente. Alô, Endo! É bom de pé nesse moleque aí, ó. Tá escondendo o jogo, né, Endo? Vai, Endo! Sozinha na cama. Príncipe Negro Retrô. A onda é. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Edilson e Edielson. Meu olhar distante, sou pássaro errante. DJ Rebelde. Buscar numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Nosso amigo Cristiano, aqui com a gente, curtindo o retorno. Obrigado, Cristiano. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.